falar pra ela. Suba para o número pés, curva direita, ingressa no corredor Axé e chama o controle em 120 decimal 8. 10 direita Axé, 120 decimal 8, você recorda. Novem Bianchi Mike, acione código transponder 0224. Controle Salvador, papo uniforme de água dela. Confirma o controle. Papão uniforme, Serra, papel. Papão uniforme, Serra, Eco Hotel, mantém-se em condições visuais, corredor Axel, no meu pé. Se possível, Serra, Eco Hotel, solicita o cruzamento do eixo da 10 para pro direto para a instantânea, se possível. Mantenha o corredor Axel. Temos uma aeronave para aproximação na 10, Alfa Tango 72. Meu pés, a chefe é agora. Controle 1806, cruza 3107. 25 decimal 45, alterna 126 decimal 85. E o transponder 5412. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita, saída da El, Deda, Bridge, após segue o período do Louro, 10. Controle 1208 e transponder 5412, 1394. 1394, cotejamento correto, um infanto por tiver funcionamento. Amarei pronto, 5, boa na 394. Salvador, 35490. Prossiga, 35490. Papá, para nossa autorização, vai ter o número 2. Sente, aguarde, cobre 5490. Aguarde, 90. Qual Salvador, boa tarde, é bom no 3. Gol no 333, número 2, cópia. Guarda. Com 490, ponto cópia. Pronto, prossiga. Autorizado Petralina, nível de voo 200, decola da 10, com curva esquerda na saída Momo, transição Foque. O controle opera 120, decimal 8 e o transponder 5436. Prosseguiu o cruzamento, prosseguindo o táxi até a capital do 10 ou decola a partir da interseção? 5490, cotejamento correto, chama pronto para o chibé acelamento. Gol no 333, ponto cópia. Pronto para cópia. Autorizado São Paulo, nível de voo 360, decola da 10, com curva direita, na saída da El Leta Bridge, onde intercepta o pedulo 16. Após Belo Horizonte, após 3, após conforme rota. Controle opere 120, 218, e o transponder 5432, gol 1333. Autorizado, 360, decola no 0, curva direita da El Leta Bridge, o pedulo 16. Belo Horizonte, 13, e o controle 1208, transponder 5432, gol no 333. Gol no 333, cotejamento correto, são pronto para o chibé de funcionamento. Câmara aí. Pioneiro 2, está na delta, vai decidir o táxi. Pioneiro 1-2, prossegue táxi via Alfa Juliet, Pátio 1, no Índia. No ponto de espera da 1-0, chama a torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-0. Informação, Sol é o gol 1600 para o táxi de Albuma, 8, Albuma 628, Alterra, Matinó. 1600, autorizado o táxi até o través do portão 6 dúzia. Táxi até o través 6 dúzia, gol 1600. Jato, pistão 10, vento 1000 graus, 1599. Tripe 5595, baixar travado. O Gol no 600 vai dar passagem ao Brasil, da Força Aérea, e segue o mesmo via parte 1 no Índia, no ponto de espera da 100, chame torre em 18295, o ajuste de altímetro no 00. Passaredo 2230, vou direto à árvore. Direto à árvore, 2230. Papão Uniforme Serra Eco Hotel. Autorizado voar direto Feira de Santana. Autorizado. Livre ascensão a 2500. Ajuste no 090. 090, do Americano 7, foi direto Feira de Santana, da presença. Tan 3283, fique atento, a Boeing da Gol passará a retaguarda após autorizado o pushback de acionamento e autotáxi. Boa, 806. Ouvi. 5, autorizado para seguir táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 04. Alfa Kilo, parte 3. Trip 5, 5, 5. Pessoal, o seu conselho está atualizado para o chimé de funcionamento por 3283? Afirmo, então 3283, após o Boeing da Gol passar sua retaguarda, está autorizado para o chimé de funcionamento, chame o pronto táxi. Então, após a passagem da aeronave da Gol, está vivo, o chimé de funcionamento é uma passagem de 3283. Montana 3205, puxa pega acionamento, posição 11. Confirme quem chamou o solo. Montana 3805, puxa pega acionamento no 11. Montana 3805 no 11, está autorizado o puxa pega acionamento, chama o táxi. Chama o táxi, 3805. Saída do pátio 3, aguardar as instruções. Y0, boa tarde. Mantenha o perfil de saída. O November Yankee Mike confirmando sinal no 7 autorizado da presente, reporta na curta final. Prosseguindo o sinal do 97, reporta a curta final, Lava Break. Nave 3, Capitão. Uhum. 208, obrigado, boa tarde. Total 99-13, autorizado para o tiver funcionamento, reporta o táxi. A luz está parando para o tráfego, 99-13. Pioneiro 1-2, contato a dar a saída da Leda Bridge, submantenha 260. Da Leda Bridge, após, e vai subir e manter 260, o Pioneiro 1-2. Negativo, direto Bravo Delta, mantenha a posição aguardando instruções. Bruno 600, livre decolagem, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no 8 nós. Livre decolagem, então no zero, Bruno 600. Bravo que Luiz, que é autorizado, Salvador, Salvador, 1500 pés, decola 1-7, com curva esquerda, no corredor forte, controle aéreo 120, decimal 8, transponda 0, 1-6. 7. Novembro, Merianque, Mike, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 1-0 graus, 1-8 nós. Chama pronto, chama acionamento do táxi, torre 1-8, decimal 9-5. Ajuste de altímetro no 0-0. 283 acionou, está com 108 a bordo, alternando Recife com 3 horas e faz pelo táxi. Portanto, 3283, autorizado táxi via Índia, no ponto esperado 1-0, chama a torre 1-1895, o ajuste de altímetro no 0-0. 1-0-0, livre táxi, ponto de espera 1895, 3283. Ah, tá. Alô. Que Luiz, que livre acionamento, reporta, tá? Controle Salvador, boa tarde, eu vou no 600, na saída Pucas. Gol no 600, boa tarde, contato a saída Pucas e pá, submantenha 370. 370, sem restrições, gol no 600. Índia, ponto de espera da 1-0, chama a torre 1-1-8-9-5, o ajuste de altímetro no 0-0. 1-0-9-0, iniciando o táxi, via parte 1 em Índia, até ponto de espera da 1-0, lá chama 1-8-9-5, tá 3-0-0-5. O Alfa Tango Tan, fica atento ao Airbus da Tan, taxiando após o mesmo passar o parte 3 autorizado a ingressar a parte 1 via Lima, Mike, na Quebec, chamar a torre 1-1-8-9-5. 685, eu prefiro no 6. O Tango vai seguir o Airbus da TAM via parte 1 na Índia, ponto de espera chamar a torre 1-1-8-9-5. Mirank Mike no solo 5-6, back drag autorizado, agilizando para o parte 4, na minha escuta até o corte. 3283, tá pronto. Então, 3283, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1-0 graus, 1-8 nós. Alinhar e decolar, pistão no zero, 3283. VIP 5626, boa tarde, contato radar 71 no Milhas, nordeste do VOS Salvador. Autorizado chegada BOMF, foi na PRO de BOMF, reporte no posto de descida. Despeche por gentileza para a Índia. Do DS, Tango Zulu, reposte no ponto de descida. Opa, Tango Juliette, Tango Zulu, desça para 4 mil pés, ajuste no 0, no 0. 4 mil, no 0, no 0. Opa, Tango Juliette, Tango Zulu. Luiz fica tentando a aeronave ingressando no pátio, tem livre de táxi, reporte para ingresso, pistão no 7. Juliette, Bravo Delta, autorizado ingressar no Pátio 1, no Lima Mike, na Quebec, chama a torre 1-1-8-9-5. Uno 600, autorizado direto Zipar. Direto Zipar, novo 600. 394, fica tendo um tráfego de pequeno porte que passar a sua retaguarda. Após estar autorizado a iniciar o posto de funcionamento, chama o pronto DAC. Guardando o tráfego de pequeno porte, está autorizado, chamaremos o DAC, dono 394. São 3283, contato radar, saída PUCA, submantenha 190. Isso para 190, 3283. 3805, pronto. Negativo, aguarda a montanha da escola. Senta. Controle o passarinho do 2230. Prossiga, passarinho. Senso, eu poderia coordenar esse tipo de já que o Vitória conquista. Passarinho do 2230, autorizado, Vitória da Conquista. Lula 924, autorizado que estiver em funcionamento, é um pronto táxi. Livre para o funcionamento, Lula 924. 290. 00 graus, 1612 a nós. Além da cola da 90, tá? 3205. Patango, tango quente, mantém o ponto de espera da 10 e após a rolagem da aeronave da TAN, ali mantém. Ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Afirmativo, agora sim, senhorita. Chamaram aí por várias vezes aí, não temos resposta. Confirmo o controle. Rumba 19. Passarinho do 2230, chame centro Recife na frequência 128.8, alterna 135.3. 288.33, obrigado. Dado cruzamento 1735, prosseguindo até o Pátio 5, na minha escuta até o corte. Rumba 19, contato radar 57 milhas, sudoeste do VOR de Salvador. Acione identificação, autorizado chegada à mar, reporte no ponto ideal de descida. Ajuste no 090. Aeronave 7, identificou. Chegada à mar, aeronave ideal de descida, rumo 09. Aeronave ideal de descida, rumo 09. Rumo 09, desça para nível de voo 060. Desce para 060, rumo 09. Rumo 600, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 145, alterna 268, 1600. 3805, decolada 03, controle 120.8, bom voo. 108, tá, 3805, boa tarde. Via pátio Uno, Indiana, ponto espera da 10, chame torre em 118.95, ajuste altímetro no 00. Pátio, Índia, ponto espera 18.95, boa noite, 1.25, 1, alterna 1.33.25. 1.25.1, 1.33.25, 1.25. Alternando Salvador. Para 02.500, peço. São 3805, contato radar, saída da El, Leda Bridge, submantenha 340. Não, 340, direto, são 3805. Aciono, Índia, ponto perdão no 0, 2.895, altímetro 10, 10, gol 1.9.4. Pode voar direita direto da EL, rota 3805. Então, 3805, autorizado da EL. Da EL. Informe Charlie 950 cruzando o eixo 1028, prosseguindo com proa norte inicialmente sem interferir com a sua decolagem. Livre decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 95 nós. Duque Luiz, que inicialmente prossegue sobrevoando a estrada do Coco até a estação do pedágio, e após o pedágio prossegue para o ingresso do corredor forte. E inicialmente ainda mantendo a minha escuta, o Bravo Luiz. Alfa Tango Tango, decolado 206, controle 120, decima 8, morro. 208, Alfa Tango Tango. Controle papapapá, Alfa Tango Tango, decolou 90, passando 600 pés. Papapapá, Alfa Tango Tango, contato radar, saída ABO, sub mantenha 3 mil pés. Sai da Abo, restrito 3 mil pés, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Bravo, que Luiz mantém em condições visuais, corredor forte, ajuste no 0, no 0. Bravo, que Luiz confirme intenções, por favor. Entre, bravo, que Luiz. Privado, filé, absoluto. Controle da Caju, trip 5626, para o trip 5626, desça para o nível 070. Para o 070, trip 5626. Opa, Tango Juliette, Tango Zulu. Complete sinal do procedimento LS, eu me torno na frequência 118 desse 195. 1895, Juliette Tango Zulu. Azul 41 no meia, desço para 2 mil pés, ajuste no 0 no 0. Autorizado sinal do procedimento LS, você pode acessar. Ação, né? Total 99103, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-8 nós. Pode colocar a informação para o 4196? Azul 4196, desça para 2 mil pés, ajuste no 0-0, autorizado final do procedimento LS, reposta estabilizada. 2000-0, 4196. Papapá, Alfa Tango Tango, não recebo seu modo Charlie, confirme a altitude que mantém. 1.600 pés agora passando o Alfa Tango Tango. Gente, cheque o transponto. Aguardando pista livre, Juliette Tango Zulu. Tango Zulu. O 9913, decolar 209, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa tarde. 4.010, abandonado. Controle Salvador, boa tarde, total 9913. Total 9913, contato radar, saída da El, Leda Bridge, submantenha 360, após 2000, voe na proa de Leda. Afirmativa, após 2000, vamos voar Leda, total 9913. Alfa Tango Tango, confirme a altitude que mantém. 2.300, subindo para 3.000, Alfa Tango Tango. Tango Tango, faça o check no seu equipamento transponder. Eu estou sem indicação do seu modo Charlie, por favor. Positivo, vou checar mais uma vez, Alfa Tango Tango. Procedura autorizada e precipitar para o 4.16? No 4.16 autorizado, final do procedimento TS, já pode estabilizar. 4.16, obrigado. Papapá, Alfa, Tango, Tango, não recebe seu modo Charlie nem Alfa. Cheque o transponder e vai direto ao Argo. Gente, vamos ter 3 mil, aí vamos direto lá, vou estar efetuando o check aqui do transporte, Alfa Tango Tango. Flashback, tá na meia, estamos prontos, táxi. Agora táxi, 4 a 0. Com Pula Sul, que tem um tráfego em descida para 2 mil pés no perfil da chegada Mário. Abandone a saída da Árvore e prossiga com Pula Sul. Gente, prosseguindo para Pula Sul, o Alfa Tango Tango. 190, agora 394. Via Índia, ponto de espera da 1-0, chama a torre 1-1-8-9-5, com ajuste de altímetro 1-0-1-0, por gentileza, poderia confirmar 1-3-0 a bordo? Informativo, 1-3-0, autorizado via Índia, ponto de espera, torre 1-8-9-5, 1-3-3-3. 0-8-0, ajuste 1-0-1-0. São 3805, chama Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 351-3325, boa tarde, 3005. Controle, poderia confirmar agora se recebe o Alfa Tango? Não recebo seu modo Charlie nem Alfa. Só confirmando a frequência da torre para o voo 333, é 102.95. 118.95. Obrigado. 857, boa tarde, chegada bom. Desça para nível de voo 090, ajuste 090. 90, 1010, pode voar Duna? Mantenha o perfil de chegada número 6 na aproximação. Centena, 159. Decolagem no 0, voo 1394. Controle, o Alfa Tango Tango está voando na próxima, até 3.000. Nosso transponder está indicando o envio de sinal para vocês aí, tá? Papapá, Alfa Tango Tango não recebe seu modo Charlie, mantenha 3.000 pés, voe na proa de Arbo. Voa na proa de Arbo, Alfa Tango Tango. Atingiu 4 mil pés. 1-9-9, desça para 3 mil pés. Ajuste 0-0-0. Desce para 3 mil pés, 1-9. Tipo 5626, reduz a velocidade para 1-9-0-9. Desça para 4 mil pés. 190 nós, 4 mil pés. Tipo 5626. Livre, bravo, que Luiz. 394, decolar 213, controle 120, 8, bom voo.